resposta do estacionamento, 06. Autorizado, chame para o táxi 3454. Samará 3454. Gol no 317, para o pushback no 8. Autorizado, chame para o táxi 317. Autorizado no 317. Tem seu B? Mike Echo Delta, na Pro do Fall Top 1, reporte visual com campo. Salvador, é o Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, identifique. Chegada Mari, chame para a descida, ajuste no 0 no 6. Chegada Mari, identificando informação FedEx Golf. Aqui na posição, chamaremos novamente para puxar o estacionamento. Gente. Alta fora, chame Torre agora, 18, decimal 3, Bravo Sky Fox. 18, decimal 3, o Bravo X-Ray Fox Search. Confirmando 6, 6. 18, 6, Bravo X-Ray Fox Search. No 7, 120 graus, 062 nós. Gente, autorizado a falar disso. Que o Delta chama 01 no. Informa que o uniforme é os 14, 1935 no voo. Pronto, 1935 uniforme. Oi, Salvador, Bravo X-Ray Foxtrot na proa da rotatória, visual com o campo. Foxtrot, ciente, informa final no 7. Controle Salvador, papapá, uniforme, aqui uniforme, em transferência, saída bom. 97, 12:40, Aracaju. Uniforme, suba ao 260 na Momo Vigilante. Sente, 260, Momo, uniforme, aqui uniforme. Juliette Alfa, ingressa na Delta, 18:06, bom dia. Paulo Salvador, puxa de estacionamento, tá? 3454, posição 6. 3454, aguarde a passagem da aeronave da Goa reta, aguarde após iniciar. Após a passagem do Goa, inicia 3454 no 6. Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, o senhor chamou? Sumo e mantenho 120, confirma o chamado de pouso. As 1-3-4-8, subindo 120. Copiado. Salvador, o gol 1983 para pushback acionamento no 04. Autorizado, chame para o táxi 93. Chamada para o táxi 93. Mas, Charlie, qual é o seu ponto de modificação de regras? Pode verificar a partida presente, tá? Tá sendo 1-2-5. Pro Matheus. Gente, chama 25 autorizado. Charlie, pode ir lá direto da presente pra GK? Autorizado. Direto GK, Matheus. 2016. Corregou no 397, já está na Delta. No 397, autorizado a linha aí, decolar pista 10, 140 graus, 109. Livre decolagem na 10, vamos no 397. Brava de Fox 7, trisado, pulso, pistão 7, vento 150 graus, fone 0 mais. Autorizado, pouso, Brava de Fox 7. Salvador para o táxi, tá? 3454 165 Natal, 3 horas e 10. Confirme o alternado. Natal. 3454, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, próxima meia dúzia, bom voo. Juliette Alfa Delta, 18860-3454 graus. Solo Salvador, bom dia, Papa Tango, acho que é Serra Mike. Sou Serra Mike, bom dia, confirme o pátio, a pista que decola, Fortaleza 350. Positivo, 7 da Quebec, Fortaleza 350, tá no H da EPTA, que é o pátio 5, decola da 1-7. Sente, aguarde cópia, Oscar, Serra Mike. Mike, já pronto para cópia. Salve Salvador, Goiânia 983 para o táxi, o POB é 63, autonomia 4 horas e 20, alterna com fim. 1397, decola de Salvador 221, controle 109, decimal 35, fogindo, decola 220. 1935 no 397. Oh. Bom dia, obrigado. Oh. India Alpha à direita, como número 2, na Delta 186, gol no 983, bom dia. 1397, suba na Road Dial, 240. Road Dial, gol no 397. Da sua autorização, mesmo informou que a autorização foi que o plano foi apresentado pela Upper Whisky 58 para Guarulhos. Nesse horário não é possível voar nessa rota. O mesmo solicitou que entrasse em contato com a companhia solicitando a CHG para modificar a rota para Upper Whisky 50, ok? Ok, vai entrar em contato. Estamos no meio, informe estabilizado no ILS. Camarada estabilizado, gol. Uniforme, Mike Uniforme, chame sempre Recife, 12685, ou TR 12545. Sente, 12685, 12545, Uniforme. Torre. Sente o Golfo Mike Alpha, a Lima, Denka 017, atentando o Charlie 150. Sobre a pista, taxiando para a Bata. Só autorizaria o acionamento para o Oscar Serra Mike, aguardando o copo. Salvador, bom dia, o Trans 3454, próximo espera da Delta pronto. Trans 3454, a Lima tem cabeceira deslocada 1.200 metros, livre a linha de decolar, pista 10 deslocada, 1.200 metros, vento 130 graus, com 10 nós. A linha de decolar da 10, centro da direção Trans 3454. O Serra Mike autorizado o acionamento ao 4 no copo. Ok, obrigado. Daqui a pouco eu chamo. Objeto 6726, copia? Copia. Objeto 6726, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5515. Ok, é autorizado. Para Recife, conforme, pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, transporte 5515. Objeto 6726, correto, portão 02, reposte pronto para o pushback e acionamento. Rodado. Capitão Oscar, Serra Mike, copia. Capitão Oscar, Serra Mike, na escuta para cópia. Salvador, bom dia, o Gol 1983, ponto na data. Gente, Gol 1983, é o número 2 para decolagem em Salvador. Estamos na decolagem agora, estes instrumentos da cabeceira 17, com curva à esquerda, era coisa local. Gente, Gol 1983, mantendo aqui o ponto de espera na Delta. Polo 2000, na Proditap, desce 050, chegada a mar e ajuste no 0 no Rio. Gente, Proditap, 050, 1096, sua descida final RNAVE da 10. Gente, Gol 1397, chame sempre Recife, 1288, OTN 1264. 288, 264, 1390. T-3454 decola de Salvador aos 26, controle 119.35, bom voo. Lança 3454. 330 no perfil 3454. Gol no 260, autorizado Serra Vitor, 366. Gente, autorizado, pode manter para o editar, depois Serra Vitor 366, devido a uma formação à nossa direita aqui? Autorizado. Ok, obrigado, é 50, gol 260. Oscar Papa Golf, 2000 pés, 1016, informe ILS. 2000 pés, 1016, camarada ILS, obrigado. Como é que é com o Delta, torre agora, 18.6. Delta. Tomo 100, 7, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5501. Copiado, Fortaleza, conforme 350, Apozilu 19, decola da 17, curva à esquerda, saída a Momo, transição Frote. Controle Salvador 119.35 e transponder 5501. Já acionado na IBTA para o táxi, é, com vocês, ou a torre 18.6? O táxi é com a torre, confirme o TLB alternado e autonomia. Alterna Mossoró está com 4 horas de autonomia e o TLB 09. Posso tomar aqui alto? 18, decimal 6, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. Salvador Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, prossiga. Decolado, vá na esquerda na Momo, para reduzir. Sente, suba ao nível autorizado no perfil da Momo. Liberado a restrição, acendendo para o 800, Mike Alpha, na Momo. Deslocado em 1.200 metros. Ali mantém, gol no 983, pista 90, deslocado em 1.200 metros. 319.6, identifique, desça 060, chegada a Mari. Ao 060, na Mari, está 319. Golf, Mike Alpha, informe nível autorizado. 080. Yeah. Golf, Mike Alpha, acione 5474, ainda não recebo o seu modo Alpha nem Charlie. Mas já, sei lá, tem 4, 7, 4, 7, 4. Aqui é a Codelta, base pela direita da 1, 7, 7, 7. Mike, aqui é a Codelta, livre pulso, pista 1, 7, vento 1, 3, 0 graus com 0, 9, nós. Aí que é a Codelta. 3621 para o sol. Nós temos contato com a empresa, ele informou que o plano está pela Peruísco 50, senhor. Pela Peruísco 58, é, da 1h10 até 6h40 Zulu, já a gente já está na 13h30. Afirmo, 13h30, eu entrei em contato com o Centro Recife, o plano que ele tem lá está pela Upper Whisky 58 e aqui no meu sistema também está pela Upper Whisky 58. O senhor não tem como coordenar com eles lá pela Upper Whisky 50? Vou tentar entrar em contato com o Centro, aguarde. Tá bom, vou falando com a empresa aqui. Chame o Centro Recife, 12685, APRN 12545. Bora com o Centro Recife, 12685, 12545. 3454, boa. Olha, como recebe agora o Golf Mike Alpha? 55, prossiga. A possibilidade de atraso direto com a arma família uma brava, né? Presente, cruzando já 3500. Confirme a prova da presente? A RDA 200, Salvador. Aposto que o 050 está autorizado, o Golf Mike Alpha. A papel 50 direto, o Armador de Babrado, Mike Alpha. O 1260, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no meio, informe o Serra Vitor 366. 2500 pés, 1-0 no meio, empatar o Serra Vitor 366, 1260, gol. Tá, 3196, reduza para 2009 e desça o 050. Para o nível 050, reduz para 200, tá, 3196. Controle Salvador, voo 1983, bom dia. 7, alinhar, aguardar. Confirmando, está presente, pro Didael? Exato. 7, pro Didael, subindo ao 3620. Apagou, estabilizou. Chame torre agora, 18.6, Oscar, Papa Golf. Solicitado lá, já foi enviado a CHG para o centro, ok? Já estamos prontos para o pushback agora, dando autorização. Na final da 10, a gente cancela e prossegue para 17. Gente, no exato momento negativo, tem um tráfego já alinhado na 17. Ok, eu posso segui-lo. Então, onça para Golf, só informando que o tráfego área 17 irá guardar devido à curva à esquerda na saída Momo. Tem um tráfego agora que decolou da 1-0. Solicita cancelar, prosseguir visual e aguardar a espera na, numa final de 4 milhas da 1-7. Positivo. Sente então, onça para Golf, modificada os 3-2. Cancela agora, curva à esquerda, um pulo de final de 4 milhas da 1-7, aguardando em espera. Positivo. Posso para Golf, desce e mantém 1.000 pés, uma final de 4 meses, ok? Ok, vai descer para 1.000 pés. Corre, Salvador, bom dia, Web, 6726, está no ponto de espera da Taxi Delta. Gente, mantém o ponto de espera da Delta, WebJet. Mantém. Gente, confirma a razão de subida? 2.000. Sente. Tempo pro limite ao localizador. Tráfico, posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, cruzando 050 em descida. Assente, mantém a porta, o vetor ação limitado pelo lock, está 3096. Vai reduzir ainda mais aí para evitar o tráfego à frente. Em contato com o centro Recife agora, o pessoal da posição lá, que autoriza o plano de voo, ainda não recebeu sua CHG. Aí eu solicitei que eu mesmo autorizasse, e ele disse que não seria possível, mas que entrar em contato com o plano de voo Recife para ver se já teria recebido a CHG. No caso, daqui a 2 minutos, pediu para ligar novamente para ver se já teria chegado lá, ok? Ok, um repetitivo pelo horário é 3:50, tá mais curto. Gente, daqui a 1 minuto, 2 minutos eu vou ligar novamente pra ver se já chegou a CHG lá. Pegar. 354-86, copia? Copia. 354-86, autorizado Lençóis, nível 1980, decola da pista 1-0, com curva à esquerda, subida Momo, Albo, apoio direto Lençóis. Frequência do controle 119.35, transponder 5526. Nível 1-80, Lençóis, decola 10 com curva esquerda, Momo Albo, direto a Lençóis. Controle 1935, transponder 5526, tá pronto para o push 5486. 5486 da trip correto, autorizado pushback, acionamento é post-tax. Reportar ataques. Mike Alfa, do zona 075, cidade de cancelamento e ascensão para o 085. Se modificado aos 35, sub e mantém 085 condições visuais. Mike Alfa. 70 graus com 09 nós. Bom. Forte PC, a Mike decola Salvador 235, controle 119.35, está livre da restrição de 2.000 pés. Certo, obrigado. 288-1264-1983. Salvador, bom dia, acho que a Serra Mike decolou com o valor esquerdo na sua escuta. Tem a pronta até 2.000 pés, conexão curva esquerda direto Momo, acho que a Serra Mike, ascensão ao 350. Estilo, ela cruzando 2.000 aqui com o valor esquerdo devido a uma curva que é de frente. Copiado. Depois dando 7 com curva esquerda. Afirmativo, na sua escuta, 6726. Controle Golf Mike Alpha Fox, está realizando o voo direito para evitar o contrato. Obrigado, Golf Mike Alpha. Golf no solo aos 36, livre direita, táxi livre até o pátio 5. Tá certo, é 319, vem. Solo alinhamento da 28, cruza 4000, acho que é Serra Mais. Cuidado, livre ascensão 350, Serra Mike. Mike, a livre ascensão de altura ou permanece? Liberado, livre ascensão. Obrigado, obrigado. 3196, nesta proa, intercepto o curso do localizador, descendo para 2000 pés, reportando estabilizado. Para 2000 pés, intercepto o localizador, está 3196. Valeu, Mike Alfa, tinha de Mateus 05, possibilidade de ascensão para mudança para 105. 105, submantenha o Golfo Mike Alfa, reportando nivelado. 105, reportaria de novo. Cruzou Serra V 366, com 260, visual. Completa o R9, chamando a torre, 118.6. 186, com 260. Torre, bom dia, 1260, vou estabilizar o sinal R9, dá 1-0, já embaixo travado. 1260, contra aproximação, ciente da captura deslocada em 1.200 metros. Temos, ciente, 1260. Torre, é o M6726? Prossiga. Ok, nós tivemos que interromper aqui por uma indicação, já está resolvido, autoriza reposicionar. Negativo, agora tem um tráfego já aproximação para 1-0, 6726. Consegue seu táxi via Alfa, a linha novamente na táxi Delta e mantém a posição na Delta. Afirmativo. 39 de ground speed. Reduzindo ainda mais o 3196. Zero, tráfego avistado, autorizado pulso, pista no zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros, atende para máquinas dentro da área restrita, homens e máquinas. Tráfego avistado, livre pouso, vento 1.50 graus com 0.7 nós. Depois na 1.0, bom, 2.60.